Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Alô, alô, W Brasil, aqui é Tatiane Damasceno. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Fafi Prado, do Núcleo Niquimpa, de Culturas Negras e Periféricas. Salve, salve, amores, amoras, aqui do nosso terreiro de discussões e bolimentos, Diáspora, a cor da nossa cultura entre encontros e redes. Para você que é nosso parceiro, parceira e parceire, já sabe que eu sou Joyce, e como bem disse a minha parceira Fafi Prado, da Niquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. E hoje falaremos sobre a educação pública. Educação pública na Zona Leste. Para bater o nosso papo gostoso, né? Aquela dose de garrafada espetacular, tá aqui com a gente Marcos Vinícius Santos Brasileiro Almeida, que é músico, historiador e professor da Rede Pública de São Paulo, residente no bairro do Jardim Rubru, São Miguel Paulista, na Zona Leste de São Paulo. Começou sua militância política no movimento estudantil secundarista nos anos 90 e ingressou no Partido Comunista Brasileiro em 1998. Em 2007, deu início à sua carreira de músico e em 2014, ingressou na Rede Pública Estadual como professor de História, onde está até agora. Dê o seu salve aí, querido Vinícius. E aí, galera, bom dia, amores e amoras. É uma satisfação imensa trocar aquela ideia monstra com vocês. E falar de educação pública é falar de futuro, de perspectiva, de amor. E, ao mesmo tempo, uma problemática e luta muito grande. E vamos aí debater, problematizar e tirar nossa onda aí, que tem muitas questões aí que nós vamos nos desbruçar, tá bom? Tamo junto aí, galera! Muito bom, gostei muito, Vini. Usando já o nosso Amores e Amoras, é isso aí, maravilhoso. Bora lá começar a falar, né? Dando aí um histórico, né, Vini, para quem nos acompanha aqui, né? Sobre a escola pública nesse processo na pandemia, né? Como ela tem que, na sua visão, né? Como que vocês gingaram, né, 2020 e como está esse momento agora com a volta às aulas, né? Enfim, acho que a gente pode começar por aí, né, falando de quem está no front sobre esse processo histórico que a gente está vivendo, né, principalmente as escolas públicas, né, a educação. Enfim, vamos começar por aí. Então, Joyce, essa jornada, essa caminhada aí na pandemia tem vários aspectos aí que a gente pode se debruçar aí e de alguém que está na linha de frente, um dos guerreiros que estão na linha de frente, guerreiros e guerreiras, né? Eu trabalhei em 2020, 2021. A impressão que todos nós professores temos e funcionários da escola, que nós estamos num looping temporal, que não chegou 2021 ainda, estamos em 2020. E temos que fazer um histórico, né? O ano passado, essa pandemia aí, as aulas remotas, pegou todos os professores de surpresa, muita dificuldade. Isso para falar no aspecto do professor, tá? Porque tem o olhar do professor, o olhar dos estudantes. No caso dos professores, nem todos os professores têm habilidade para se adequar ao ensino remoto, né? Foi uma dificuldade muito grande. O trabalho exaustivo, muitas declarações de jornalistas conservadores, nos setores reacionários da sociedade, colocando que o professor não trabalha, né? Que o professor está de férias. E pelo contrário, os professores estão trabalhando bastante, estão superando muitas barreiras e muitos desafios. fazendo tudo em casa. Tudo em casa, naquela dificuldade. Tem uma galera do grupo de risco também. A proliferação do Covid-19, que ao mesmo tempo que estamos trabalhando, perdemos familiares, parentes, amigos. Ah, é. Os estudantes, os alunos. Esse foi o maior agravante. Porque os alunos, eles. Nós sabemos que é um problema social muito grande no Brasil e no mundo, né? Nós já sabemos disso. Os professores e aqueles que têm uma solidariedade, se tocam pelas questões sociais, a gente sabe. E isso aflorou de um jeito perante toda a sociedade, que a educação pública começou a ser vista de um outro olhar. Por mais que isso seja polêmico, a galera não é todo mundo no Brasil que tem internet, celular, iPhone. Muitos alunos deixaram de desenvolver as atividades. Fora os problemas que eu coloquei para vocês aqui, da perca de familiares e amigos. Os funcionários da escola, tendo que trabalhar e se expor no momento de pandemia, porque as escolas ficaram abertas. Então, tudo isso em 2020 foi muito complicado, muito mesmo. E os professores... Eu fiquei emocionado com os professores, com a garra, com pouca estrutura, a galera trabalhando, agindo, criando formas de atingir os alunos, a busca ativa. A busca ativa, pessoal, é a gente procurar o aluno, mesmo o aluno que não esteja com os dados atualizados na escola, não tem e-mail, não tem celular da mãe, nada. O professor vai lá, busca de nome em nome, de contato em contato, busca esse aluno, conversa com ele, com os pais. No meu caso aqui, meu celular aqui era o pai e aluno direto conversando. E tem um detalhe, viu? Quando eu falo que tem muitos alunos e muitos pais que estão dialogando com os professores, não é maior que a quantidade de alunos que sumiram. Tem um déficit muito grande de aprendizagem em razão dessa desigualdade social, né? Um celular e a internet é um problema sério. Tem muitos alunos que não têm condição nenhuma, situações precárias. Vão comer, a única refeição que tem é a da escola. E aí esse quadro, a gente passou 2020. Agora 2021, os professores já estavam mais tranquilos em questão ao ensino remoto, porque nós batalhamos, pelejamos e conseguimos desenvolver certas habilidades. E aí veio o choque para todos nós e um temor muito grande, que é a volta às aulas. Lembrando que eu voltei às aulas, né? Estou indo para a escola. Há uma greve do Sindicato dos Professores de São Paulo, com a qual eu sou totalmente favorável. Estamos discutindo, os professores dizem, parece que não, mas os professores discutem na base, é que a situação é precária mesmo. Concordo plenamente com você, sabe? 2021 é só uma data, né? Porque a gente está vivendo ainda as mazelas das violências e as vulnerabilidades escancaradas, né, pela Covid-19 em 2020. E o quanto as pessoas, né, guerreiros, guerreiras, militância e ativismo, né, no fronte, buscando formas e estratégias de se manterem vivos e vivas, né? Então, concordo plenamente com você de que 2021 é somente uma data no calendário, porque a mazela permanece. Então, exatamente, Joyce. Ativistas, militantes, professores, professoras, alunos, movimento estudantil está atuando. Então, está tendo uma grande mobilização em torno do combate à pandemia. Né? Eu também queria comentar depois, no decorrer da nossa discussão maravilhosa, esse bate-papo bom demais a conta, sobre a prática de ensino dos alunos e como eles demonstram quererem estudar, mesmo via remoto. Ai, Vinícius, delícia, né? Bate-papo, aquela dose de garrafada, né, Vinícius? Bate-papo bom demais da conta. Bem, antes de passar aqui para minha amiga Tati, eu vou comentar esse que você acabou de colocar agora, né? dessa questão, né? Que também, mesmo nesse processo, quer dizer, mesmo no processo do Covid-19, né? Uma coisa também que ficou escancarada é esse ativismo, né? Mostrando muito essas ações, né? De que, por exemplo, gente, a favela, a comunidade, ela permanece viva e pulsante por conta desse ativismo dessas pessoas que está no front todos os dias, tá? Nenhum sistema, aliás, o que o sistema planeja é nos matar, porque assim, Vinícius, concordo com você de ser favorável à greve, porque é isso, eu vejo muito assim, sem nenhum medo de me colocar, porque eu acho que é isso também, sabe? Essa volta às aulas numa escola pública que ainda não tem, né, estrutura, porque assim, o que que eu digo, né? As escolas já eram superlotadas antes, né? Antes de estourar o boom do Covid-19, entendeu? Como que essa escola que já era superlotada, até mesmo por negligência, né, do poder público, que nunca sequer se interessa, né? Eles se interessam em dar subsídios para construir igrejas, né? Porque ela vai celebrar, é constante. Mas escolas, não, né? Então ela já não tinha, ela já era uma estrutura, né, de muita, assim, de exigindo muito ativismo. Aí essa mesma escola agora tem que rodiziar, o que gera superlotado, em 10 em 10. Gente, tem professores, eu tô sabendo, né, tô conversando com meus amigos professores, que sequer, cara, tem escolas que sequer tem faxina, gente, porque dispensaram, sabe? A prefeitura dispensou. Não tem um sistema de limpeza em algumas escolas, muitos professores, né, por ter já uma idade, já, enfim, de grupo de risco, pegaram o atestado, não estão indo para a escola, ou seja, agora é que ele retornar, mas muitas escolas estão com o corpo docente reduzido, porque é isso também, entendeu? E aí você vê na mídia, como eu vi há pouco tempo aí, numa mídia aí bem famosa, sabe? Bastante famosa, sabe? Bastante conivente com todo esse sistema ultraliberal, sabe? Metendo pau no sindicato, sabe? Que é um absurdo os sindicatos quererem uma greve. Enfim, eu vou parar por aqui. Aqui, vou passar para minha amiga Tati, porque senão, né, Vinícius, a conversa vai longa, né? A conversa vai longe. Vai lá, Tati, é com você. Pois é. Se a gente começa a pensar em tudo isso, né, nessa necropolítica do Estado, a gente acaba indo por um viés um pouco mais agressivo, porque tem que ser mesmo. Então, eu vou trazer um pouco de ludicidade aqui para o nosso bate-papo. Eu, como amiga pessoal do Vinícius, conheço o trabalho dele e sei que ele faz um trabalho excepcional com relação à parte musical na escola pública estadual, se não me engano, né, Vini? Ou é municipal, ele vai me corrigir. E eu queria perguntar para ele, assim, como é que é para trabalhar com essa questão lúdica, mais lúdica, musical, com os adolescentes, que eu sei que ele trabalha com as crianças do ensino médio, acredito que também do Fundamental 2, e como que é trazer essa questão musical para as aulas online? Ah, Tati, minha amiga Tati. A Tati me deu um passe na cara do gol agora. Eu sou torcedor do Santos, viu, galera? Do meu Santos Futebol Clube, meu amor. Tabela de Pelé e Coutinho, me deixou na cara do gol. Falar de música é algo que é prazeroso demais. Inclusive, eu quero agradecer a vocês pelos programas, que o programa do Maracatu e do Coco foi maravilhoso. Eu tava escutando, me deliciei muito. Então, a questão da musicalidade na escola seria que, assim, gente, existem três disciplinas novas que iniciou-se em 2020, se chama matérias do Inova, se chama Inova. São três matérias: projeto de vida, eletivas e tecnologia. A disciplina de eletivas, os alunos podem escolher, é a única disciplina que os alunos podem escolher a qual participar. É uma espécie de oficina. Aí o professor tem um cardápio, o professor desenvolve de acordo com o projeto de vida. Aí eu a minha eletiva que eu criei, que eu desenvolvi o ano passado e também em 2021, se chama Música e Interpretação, que a gente trabalha uma primeira vivência musical e de artes cênicas na escola, né? E a galera super amou. Só que o ano passado, devido à pandemia, paralisou todos os nossos planos, né? E aí é um novo desafio como trabalhar isso remotamente. E aí a gente vai se debruçando, né? tentando criar, agir mediante a situação. Eu criei um canal no YouTube para trabalhar com os alunos. A galera se chama, quem quiser dar uma olhadinha, Professor Vinícius Grajaú, né? Inclusive a Leste 2 é um tutorial meu sobre como criar sua bateria em casa, né? Eles colocaram no site, no canal da Leste 2. Que a ideia, Tati, da musicalidade sem ter o instrumento, que eu levava meus... Outra coisa, que o governo do estado, ele cria as disciplinas, no caso do Inof, Projeto de Vida, só que não dá estrutura, como a Joyce colocou. E os meus instrumentos eu levava para a escola, para compartilhar com a molecada. Só que em casa, e o aluno que não tem o instrumento, como que a gente faz? Então, a partir da perspectiva deles criarem os instrumentos e a rítmica com que eles têm em casa. Né? Principalmente na parte da percussão, panelas. A gente teve desculpa fazer até o merchan aqui, mas teve uma aula que a ideia era você montar uma bateria em casa com os elementos que você tinha em casa, porque a musicalidade nós discutimos nas aulas remotas, e a galera foi super bem, mandaram fotografia, rolou Luiz Gonzaga, Queen, Racionais, foi super massa e é muito divertido. E um orgulho imenso dos meus queridos lá. A gente é uma coletividade monstra que nós temos. Eu amo meus alunos. E eu acho que eles me curtem também. É bom por demais da conta. O papo bom demais, né? Nossa. Só colocar uma coisa aqui que eu queria me colocar aqui e escapou. Aquela prosa que estava com a Joyce aqui, sobre o pessoal da limpeza, a galera do setor de limpeza, que ela tocou um ponto muito fundamental, só um parênteses, né? Que uma galera perdeu o emprego aí, muita gente perdeu emprego. Somos todos trabalhadores, né? E a solidariedade é coletiva. Outra coisa, os professores eventuais também. Os professores eventuais também, muitos dos professores ficaram desempregados aí, não conseguiram pegar aula e ainda não tiveram acesso ao auxílio emergencial. Por isso eu quero ressaltar aqui, mandar os créditos, um salve para o Sindicato dos Professores de São Paulo, em especial a subsede São Miguel. A galera e outros movimentos sociais, que a galera foi recolheu cesta básica, fez uma coleta aí, distribuiu alimentação para uma galera aí que necessita demais, que ficou sem seu emprego. Então, um salve muito grande para os movimentos sociais e subsede do Sindicato dos Professores de São Paulo e São Miguel Paulista. Tamo junto. Salve, Vini! Salve, Zona Leste! Muita saudade de andar por aí. Vini, queria falar sobre o uso da tecnologia para o bem e para o mal, né? A gente sabe também que, se por um lado tem essa dificuldade toda, né, de se adaptar, essa geração de crianças e adolescentes tem muito manejo, né, das ferramentas e tal. Você acha que tem um lado que proporciona aí uma autonomia para eles também criarem, né, para ter esse lugar de serem escutados e de produzirem, enfim, ideias, né, arte, cultura? Como você vê, vamos ver, esse lado assim da tecnologia que propicia a criatividade e a liberdade deles trazerem também as suas ideias e as suas questões? Então, aí é o seguinte, olha, a tecnologia para a molecada, eles são muito antenados, né? A galera tem canal no YouTube, participa de plataformas digitais, sabe? Posta músicas, diversas coisas. Agora, eu acho que o que eu falo, converso sempre com eles e troco ideia com os professores também, é atiçar essa arte que tem dentro de cada um. Todos nós somos artistas, o pedreiro, o padeiro, o professor, o estudante, todo mundo tem. Eles gostam, eles vivem, eles cantam muito na sala, eles dançam. E aí, Então, cabe aos professores também. Tem dois aspectos. Os professores, cada professor tem um perfil, né? Que é importante também ter essa diversidade de práticas pedagógicas. Mas é muito importante, eu sempre converso com eles da questão deles mostrarem o que eles escreveram, o que eles desenharam, mostrarem. Eu participava de um projeto de um projeto com outros professores de uma escola, que, se me permite, eu gostaria de dar os créditos. Hoje eu estou no, na escola Jardim Bonifácio, está em Paulista, Zona Leste, mas eu trabalhei numa escola, Amador Fernandes, no Jardim Robru, Zona Leste também, e tínhamos um projeto da Web TV Amador. Inclusive, a Folha de São Paulo fez uma matéria sobre esse nosso projeto. Salve Silas aí, galera. Essa WebTV vem de encontro com o que você colocou. Nós criamos um canal no YouTube que era uma espécie de uma emissora de TV, com o qual ainda existe, dentro do canal do YouTube, né? E aí tinha vários quadros. Tinha um quadro aprendendo matemática, quadro de artes. Eu tinha um canal e cada professor, ele somava com os alunos numa orientação, só que os alunos tinham sua autonomia para desenvolver o canal ou o quadro, né? Eu participava de um quadro que se chamava Nerd Mania, que nós fazíamos críticas sobre cinema, veredito sobre cinema, quadrinhos, HQs, sabe? E aí a molecada gravava mesmo. Eu convido vocês, WebTV Amador. WebTV Amador, Jardim Robru, São Miguel. E tem vários programas. E a galera desenvolvia, problematizava, editavam vídeos. Então essa autonomia da tecnologia, somado com a orientação dos professores na questão de não usar, que a tecnologia, a gente, é importante eles saberem usar para também algo que seja funcional para eles, não só socialização, tem muitas coisas. E a galera usa, a molecada está proposta a tudo, está proposta a tudo. Tem assim, tem aqueles que não dão muita atenção para isso, né? Mas a grande parte, a molecada adora participar. Então, assim, nós temos que apresentar essa proposta de revolução mesmo na escola, novidade. Depende do corpo docente, mas também de luta. Eu vejo, e para concluir esse pensamento aqui, que foi uma pergunta muito interessante, que a conversa vai longe, né? Mas para não me arrastar muito, eu acho que eu tô otimista. Eu acho que eu fui para a escola esses dias agora, e eu vejo os alunos. Eu trabalho no período da manhã e noturno. A galera dos dois períodos com muita vontade de aprender, de estudar. A molecada quer. Me chamou muita atenção isso, muita atenção mesmo. E eu tô otimista com a perspectiva de uma nova escola, sim. Porque a escola, a construção de uma nova escola começa pelos alicerces e sua base. E a molecada quer. Nós queremos. É mais ou menos como as mobilizações de ocupação das escolas de 2015. Se a base quer, consegue, né? E eu estou nessa perspectiva. Eu estou muito esperançoso e otimista. E aí, queridos? Ah, que dose garrafada, hein? Daqui a pouco a gente volta. Tem menos crime na fé, te preparando para ser um nobre. Não é fácil tombar um pobre. Periferia é bandido ou sistema. Periferia é bandido ou sistema. A emissora é tomada de assalto. HC, vulgulera P, residente de uma favela do leste, saudando a todos do morro. ouvidos atentos no som de periferia. São Paulo, Rio, Bahia, batendo forte em Brasília. Sem precisar da mídia, o assunto da favela, alvo do craque, da violência e da bebida. A um passo do abismo, periferia corre o risco. A informação que nos passa não acompanha o raciocínio da rapaziada. Voz do Brasil, uma grande piada. Horário político, eu dou risada. 171 quer obter um cargo. Corrompeu sua mente, ganhou o seu voto e hoje está sorridente. Tem menos crime no ar, acatando as falhas que o sistema dá. Que o sistema periferia dá. Periferia! Evadindo o sistema! Periferia! Evadindo o sistema! O espaço agora quem domina é a favela. Barraco, beco, viela. Rap das quebradas, invadindo a sua área, te dando opção pra você escolher seu som. Chegando a uma conclusão que o jovem no Brasil não é levado a sério, mas enfrenta o problema como dá, com papel e caneta retratando com fidelidade a ação covarde dos policiais que de bairro a bairro é só repressão. Diretamente nos olhos de todos, vem menos crime, saudando a todos do morro. Periferia, consciência humana, evadindo o sistema. O negro, evadindo o sistema. FDS, evadindo o sistema. RZO, evadindo o sistema. GOG, Japão, Mano Mix, evadindo o sistema. Baseado nas ruas, evadindo o sistema. Charlie Brown Jr., evadindo o sistema. Homens crânios, evadindo o sistema. DRR, a caçula de São Paulo, evadindo o sistema. Acabamos de ouvir Periferia Invadindo o Sistema, do grupo de rap brasileiro de Menos Crime. Surgido no bairro de São Mateus, na zona leste de São Paulo, em 1987, sua formação original consistia em Marcelo Pereira, Lerap, Ricardo Ferreira, Marco Abelha e Miquimba, Jefferson Damasceno. Conto também com DJ Vlad. Gente, espetacular! Como eu sempre coloco aqui, tá lá nas plataformas, meu, recomendamos demais. Oi, eu sou a Camila e sou de São Paulo. Eu escuto e adoro o programa Diáspora, a cor da nossa cultura de encontros e redes. Obrigada. Salve, salve, minha gente! Aproveitando o intervalinho aqui para convidar vocês para participar com a gente do percurso Macamba Faz Mandinga, estratégias coletivas de encantamentos para uma educação que se alimenta de vida. Vai acontecer nos dias 28, 29 e 30 de abril e todas as informações você encontra aí nas nossas redes sociais. Vem com a gente! Enquanto isso, fique em casa, use máscara, álcool em gel, lave bem as mãos e vamos aguardar pelo momento tão esperado da vacinação. Um grande abraço! Diáspora. Ai, amores e amoras, e agora chega aquele momento, né, que me deixa sempre com um aperto no coração, que são as considerações finais. Ai, ai. E aí, pra dar aqui esse start, né, nesse nosso, nessas nossas considerações finais, né, o Vini trouxe uma coisa muito linda, né, que é eu estou animado. E é muito louco isso no coração de quem tá no front, né, Vini? Né, estamos aí, né, como educadores, né, porque eu também sou uma educadora. Né? No olho do furacão, aliás, todos que estão aqui, né? A Inquimpa, ela é formada por artistas e educadores, né? E nós estamos nesse momento no olho do furacão, né? E eu, Joyce, educadora preta, né? Esse olho do furacão, ele se torna mais potente, né? Porque vem aí escancara todas as violências, né? Que a gente deu aqui num breve histórico para quem aqui está nos escutando, né? Nossos parceiros, parceiras e parceiros. E aí eu acho lindo quando você coloca... estou animado. E é lindo quando você coloca essa alegria também, essa coisa das crianças, né? Oxa, puxa, sério, já as considerações finais. Tá um bate-papo bom demais da Gota Serena. Caramba, bicho, que maravilha. É lindo por demais. Então, Joyce, eu tô com muita esperança, eu tô animado. Porque, assim, eles são a molecada, pai, chefe de família, mulheres trabalhadoras, tá todo mundo na escola, né? Nos períodos da manhã e do noturno. E a galera, a gente se anima, nós conversamos, tô na perspectiva de uma nova escola, porque a base tá querendo, né? E queria agradecer vocês aí, tratando de considerações, com esse programa maravilhoso aqui, esse podcast aqui lindo, que nós discutimos temas muito relevantes. Mandar um salve aqui para a Escola Jardim Bonifácio, a galera do Amador Fernandes, um salve aí para a Escola Maria Regina, Zona Leste de São Paulo. 2015 a ocupação aí foi linda, maravilhosa, mobilizou toda a comunidade, a galera do setor da limpeza, Sindicato de Professores de São Paulo, em especial Subsede São Miguel Paulista, meu pai nordestino, José Ribamacerra Almeida, militante do Partidão, na ditadura militar, e minha mãe, Maria da Graça, nordestina também, e lutadora. Tamo junto, galera. Querido Vinícius, né? Enfim, para não me alongar muito, você tá aí trazendo algo que eu já tô escutando, tô sentindo de que é o momento de uma nova escola, né? Tem que sair dessa escola conteudista, né, de preparar para o mercado de trabalho e voltarmos, né, a olhar a escola como as per-ancas, né, dos povos do povo quemético, né? Que é a escola, ela é para o encontro, para a criação de vida, né, de seres. E aí eu gostaria que você fizesse aí as suas considerações finais a partir disso que a gente está aqui bulindo, né, de que eu estou aqui colocando, dessa alegria, né, como uma estratégia, como uma tecnologia de sobreviver os novos tempos. Enfim, o terreiro é seu. Opa, adoro dançar um samba de coco nesse terreiro maravilhoso. Pois é, então. É a possibilidade, sim, a possibilidade é essa agora. E estamos debatendo essa escola, essa escola do debate, da construção social do indivíduo e do estudante, do trabalhador protagonista, presente no seu momento histórico, é uma discussão que eu particularmente e muitos dos professores fazem, desenvolvem. Por exemplo, nós estávamos discutindo, e os alunos concordam plenamente, que estamos numa guerra contra o inimigo, uma guerra e uma batalha contra o inimigo invisível, né? Que eu digo para eles que eu não queria que eles... Eu queria que eles chegassem na escola problematizando a ciência, socializando com a galera. Não queria que essa carga caísse para eles agora. E a principal tarefa deles e nossa, como nós conversamos em sala de aula... Essa semana, inclusive, é o combate ao negacionismo à ciência. E eles têm um papel fundamental. Nós perdemos muitas pessoas, muitos irmãos e irmãs. E nós temos que cumprir essa tarefa e entrar em campo. É eles levando para casa a ciência, os protocolos, a resistência ao negacionismo à ciência. E eles, antes da gente levantar essa bandeira, eles mesmos colocaram... Então, essa é a perspectiva da nova escola, do estudante trabalhador, proletário, da comunidade, que pensa a ciência. E eu boto muita esperança nessa molecada. E é com essa esperança que nós estamos sambando aqui nesse terreiro lindo aqui, diáspora, né? E nessa perspectiva, nesse carnaval, com segurança, né, que ainda isolamento social, mas acreditando, né, que logo virão essas vacinas, todo mundo serão imunizados e conseguiremos continuar nossa caminhada aí. Muito carnaval e muito samba no terreiro. Tá bom, meus amores? E eu tenho que mandar um salve aqui, que eu gosto sempre de relembrar. Viva Chico Sai, salve Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Meus amores. É isso aí, obrigada, Vini, pela sua presença, pelas suas contribuições aí com a gente, né? Por todo esse encantamento que a gente aqui é acostumado a fazer, né? Não só as palavras, mas encantamento no nosso programa, que traz a esperança, principalmente quando nós falamos de crianças e adolescentes, que eu acredito que seja a esperança do nosso mundão, né? Nossas crianças dos nossos bairros, das nossas periferias. E obrigada aí por todo mundo que esteve hoje aqui ouvindo nosso programa, ok? Salve, galera! Até a próxima! Que delícia de bate-papo, Vini! Que prazer estar com vocês hoje aqui conversando. Vou somar aqui também a minha esperança, o meu otimismo por essa nova escola, essas novas ideias que vêm com força, né, que vêm no afeto, que vêm no desejo de uma sociedade mais justa, né, que cuide da vida. Eu vou deixar uma frase aqui para encerrar, que é do livro da Bell Hooks, que chama Ensinando o Pensamento Crítico. É um livro lindo da Bell Hooks, né? Para quem não conhece, é educadora aí estadunidense, que leu o nosso Paulo Freire e acho que é uma das pessoas que mais atualiza o pensamento dele hoje. E ela diz assim: o aprendizado genuíno, assim como o amor, é sempre mútuo. Então, muito obrigada hoje por uma maravilhosa. E um salve aí para todo mundo que está ouvindo a gente. Galera, um salve. Eu queria agradecer a todos vocês aí, um grande abraço. Uma honra estar nesse programa aí, meus amores e amoras, guerreiros e guerreiras. E quando precisar aí, é só chamar aqui que vai ser um prazer imenso esse bate-papo gostoso, tá bom? O aprendizado genuíno, assim como o amor, é sempre mútuo. Muito obrigada, Vini, por essa conversa maravilhosa. E um salve para todo mundo que está ouvindo a gente. Valeu, galera. Até mais. Querido Vinícius, foi uma honra e um prazer te receber aqui no nosso terreiro de discussões e bulimentos, né? E gratidão profunda por essa troca. E é isso. Amores e amoras, guerreiros e guerreiras, já que aqui pegando para mim aqui a colocação do meu querido Vinícius. E por hoje é só. Até daqui a pouco. Evadindo o sistema. Você ouviu? Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. Diáspora. A cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora.